Em pequeno já não entendia quase nada. A única coisa que ele sentia era um tapa de porrada. Que covardia do caralho, sempre moço pouco. Pai chegava em casa e já catava e me de soco. Que louco, ainda achava que era pouco. De tanto menino apanhar, ele já tava todo roxo, sem nenhuma opção. Ficava com o cu na mão quando escutava posto sua pele abrindo aquele portão. Pesadelo que nem esse nem filme de terror. Dilacerou a autoestima e acabou com seu valor. Cadê o amor? Agora sente mó rancor. E era pra ser uma família, agora virou uma dor. Então se for pra maltratar a criança, vai vir falar comigo. Vai trombar sua frente, seu pior inimigo. Se for garra com criança, sou quem tem menor idade. Quando desacato com força, já ganhou inimizade. Porque já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais um menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Isso, pode parar de judiar. Não tem a moral, não adianta nem criar. A mina que hibernava sempre na bala. Não deixava seus filhinhos sozinhos de madrugada. Tudo amarrado sempre a pé da cama. Quem é que vê essa cena, meu compadre, não se engana. Não quero citar o nome dessa fulana. Que atitude mais covarde, que atitude mais sacana. E julgava-se os moleques estavam com fome. Andava de rolê a noite inteira atrás de homem. Até uns goró consome. E as crianças perguntavam por que a minha mãe some. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Agora eu vou falar daquele safadão. Mexia com as menininhas sem nenhuma noção. Chegava em casa e via sua filhinha já crescia, ela se desenvolvia. Na mente dele só passava maldade. Como é que pode pensar tira dela nessa idade? A menina já sabia, tinha vergonha de falar sobre o pai e filha da começou a abusar. A mãe saía cedo, pegava o bus e ia trampar. O pai fingia que ia, mas voltava pra zoar. E agora como é que vai explicar? Faz mais ou menos uns 3 meses que a menina já tá grávida. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Enquanto isso. Enquanto isso, a molecada no farol. Enquanto isso, seu pai no pote passava mal. Enquanto isso, era tudo normal. Ver a molecada o dia inteiro naquele sol. E se os moleques chegassem e nascem o dinheiro, começava ali mesmo sempre mó berreiro. É, pé do vidro misturado com os crocs. Eu não suporto ver a atitude desses rock. Eu já filmei, no rap enquadrei. Eu na lei do hip hop, sei que eu faço minha lei. Porque eu tempo sofrendo com a violência. Direito na aparência. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Já chamaram o Kami, mais ou menos, mas sei bem. Depois de me dizer que não sabia o que fez.